É só me recompor, mas eu não sei quem sou. Falta um pedaço teu. Preciso me achar, mas em qualquer lugar estou, rodando sem direção. Eu vou morcego sem radar, voando a procurar. Quem sabe um indício teu, queimando toda a fé. Seja o que Deus quiser, eu sei que amargo é um mundo sem você. Você me entorpeceu e desapareceu. Vou ficando sem ar. O mundo me esqueceu, meu sol escureceu. Vou ficando sem ar, esperando você voltar. É só me recompor, mas eu não sei quem sou. Me falta um pedaço teu, queimando toda a fé. Seja o que Deus quiser, eu sei que amargo é um mundo sem você. Você me entorpeceu e desapareceu. Vou ficando sem ar. O mundo me esqueceu, meu sol escureceu. Vou ficando sem ar, esperando você, escrevendo minha própria lei. Desesperadamente eu sei, tentando aliviar, tentando não chorar. Por mais que eu tente esquecer, sentença é você. Você me entorpeceu e desapareceu. Vou ficando sem ar. O mundo me esqueceu, meu sol escureceu. Vou ficando sem ar, esperando.